Bom, eu estou sabendo, com uma caguetagem, que esse talento aprisionado é um esquema de fuga. Não, não, não, não, não tem nada a ver com esquema de fuga, não. Entendeu? Rapaziada, é tudo do rap, os caras estão curtindo o rap, Mas estão tentando você, gravar mas o CD deles. Eu não acreditei não, na hein? situação. O não é problema questão de não, vocês estão acreditar, na mano. Você situação. não acredita na recuperação do ser humano, aí não acredita, você não adianta trabalhar lá, Eu mano. estou Então. acreditando na minha recuperação, por mas isso eu que não eu sei estou não, aqui talvez trabalhando. Aqui Não, mas vocês estão errados, tá vocês estão errados. São bandidos. Se você não der oportunidade pro cara, aí não vira. O cara nunca vai sair do sistema, certo? Se eles fugirem. Se eles fugirem, não tem essa de fugir. Os caras falaram que não vão fugir, acredito na palavra do homem, certo? Certo. Mas vamos fazer uma aposta nesse sentido, então. Então é o seguinte, vamos finalizar, certo? Vamos fazer uma aposta e vamos ver o que vai dar no final. Tá aí, concordo. Firmeza? Concordo. Tá apostado. Concordo.